Aí chegamos! Ai, pegou a câmera, né? Aí esse lugar é fino! Ai, eu quero tirar uma foto ali naquela mesa ali, ó. Ai! Olha pro ladinho! Viva até o chão! Agora faz piquinho! Viva pro fogão! Contraste e brilhinho! Eu só tenho 10 minutinhos! Sei uma lan house e tinha um preço bom. Agora eu vou poder atualizar o meu flagão. Flagão ninguém conhece, eu quero ser famosa. Agora eu vou ser barra doll cor de rosa. Cansei do meu flagão, vou fazer aquele outro. Fotolog.net, as comentários é muito pouco. Olha pro ladinho, viva até o chão. Agora faz piquinho, viva pro flagão. Contraste e brilhinho, eu só tenho 10 minutinhos. Braço para o alto, com a câmera na mão. Com um flash na cara, vai lá e faz carão. Olha pro ladinho, viva até o chão. Agora faz piquinho, viva pro fogão. Contraste e brilhinho, eu só tenho 10 minutinhos. Fazendo uma lista, da onde eu vou sair? Pra tirar muita foto e postar por aí. Foto com clique e com a Mary Moon. Anjinha de pantufa, já volta mais algum. E o Mr. Newman, como eu pude esquecer? Rich Fancy For You, Caneta e Cris B. A Paris, já pensou, Miguxa? Red Club, vai, Nico, Austin é um luxo. Tem Luxo Box, Bunker, Capitão. O quê?